tema a ser colocado aqui hoje é aceitando as separações. Aceitando as separações. Esse tema, ele foi baseado, está sendo baseado numa coluna da Sandra Marinho, lá da Folha Espírita de julho de 2014. É bastante antigo, mas como é material de pesquisa, pelo menos de mim, né? Eu procuro sempre procurar esses temas aqui. E ela escreve uma coluna, Educa a Tua Alma. E mesmo que a gente vá procurar nas folhas espíritas de 7, 8, 10 anos atrás, o assunto que ela escreve sempre é atual. O assunto é sempre atual. Parece incrível, mas ela é extremamente boa nas palavras, quando ela coloca aqui, né? Ela é uma palestrante do Grupo Espírita, né? Lá do Portal da Luz, lá em São Paulo. Então ela coloca assim a questão sobre a aceitação das separações. Aqui ela coloca as separações num contexto um pouquinho mais limitado. A separação, ela não quer dizer aqui separação, digamos assim, de corpos, ou marido e mulher se separaram, ou o filho casou e foi embora, ou o cara viajou e foi morar em outra cidade. Não, ela coloca aqui a questão da separação no momento que acontece o desenlace de alguém, que alguém desencarna, e há uma separação, sim, de estado de espírito, de encarnado para desencarnado. Então ela coloca aqui algumas ideias de por que é que às vezes se sofre tanto numa separação. Numa separação, digamos assim, vamos colocar numa ideia que é a ideia natural, né, da ordem dos acontecimentos, que é a separação dos filhos com um pai, uma mãe, ou um avô, ou uma avó que parte. Que seria a ordem natural dos acontecimentos, quando os mais velhos partem primeiro. Então ela coloca nessa questão. É claro que num contexto diferente aonde haveria, digamos assim, a partida ou o desencarne de um mais jovem, de um filho, alguém, bom, aí a história é um pouco diferente, porque aí existe uma quebra da ordem natural dos acontecimentos, porque se nasce, se cresce, a maioria fica velho e se morre. Isso aí todo mundo sabe. E nós também um dia vamos morrer. Ninguém sai dessa. Não existe perpetuação de espécie, pelo menos de existência carnal. Bom, ela coloca aqui, uma das maneiras de nós compreendermos, de nós aceitarmos uma separação, é o entendimento. Como é que nós vamos entender, compreender uma separação? Entendimento. Bom, quando a gente fala em entendimento, a gente precisa saber de que, para haver entendimento, tem que ter conhecimento. Conhecimento de que aquele ser que está lá dentro daquele caixão é um ser que partiu perispiritualmente, que partiu para uma outra existência, para uma outra caminhada existencial, e que ali, naquele esquife que eles chamam, o caixão, é só um corpo físico. Aceitando essa ideia de que não existe a morte, e sim o que existe é a vida após a vida, já é um longo passo para que se aceite uma separação. Parte-se desse princípio. Um outro. A questão das pessoas, às vezes, ou muitas vezes, principalmente pessoas onde existe uma linha, algo que prende a família de uma forma bastante grande. Uma ligação muito grande de sangue, e além de ser uma ligação muito grande de família consanguínea, é uma ligação bastante grande de uma família espiritual, que vieram de outras existências e estão aí nessa família. O que acontece? Existe ali, às vezes, um egoísmo muito grande por parte, às vezes, na maior parte das vezes, os mais jovens, aqueles que estão aqui, de teimarem, às vezes, de não aceitarem a partida das pessoas mais velhas, que estão doentes, que estão debilitadas, que estão, às vezes, entrevadas em cadeiras de rodas, que estão, às vezes, acamadas por muito tempo, às vezes com idade muito avançada, e que devido hoje ao avanço da tecnologia e ao avanço da tecnologia farmacêutica e medicinal e médica e tal, se consegue prolongar um pouco mais a vida dessas pessoas. Agora, será que essas pessoas realmente elas querem prolongar essa existência? Será que às vezes nós, energeticamente, é claro, energeticamente não estamos tentando ali, aguerridamente, né, de uma forma bastante, às vezes, firme, né, segurar essa pessoa para junto de nós e não deixar que ela alce voo e parta para uma existência onde ela vai estar contente porque ela vai encontrar lá seus amigos, vai encontrar seu ex-marido, ou vai encontrar seus filhos que já partiram, a sua mãe, o seu pai, seus parentes. Eles estarão radiantes no momento da partida. Eles não estarão chorosos, tristes, acabrunhados, que nem nós. Nós temos que pensar com o corpo de um espírito, com o corpo espiritual de alguém que se livrou desse fardo carnal. Nós conseguindo fazer com que nós sejamos menos egoístas, às vezes um pouco menos prepotentes nessa questão, né? De às vezes se revoltar com o médico, com o hospital, com isso, com aquilo. Jesus, nós estamos indo contra a ordem natural dos acontecimentos. Existe uma outra questão também que o André Luiz nos fala, né? No livro Sinal Verde, do Chico Xavier. Ele coloca assim que é uma lição grande para nós, através da natureza, que nós temos que aguentar uma separação da mesma forma quando é necessário se podar uma árvore, uma planta. A planta, ela vai ser podada e ela não reclama. Se nós nos é tirado alguém de nosso convívio, nós temos que aceitar, porque isso é a vontade de Deus. E nós não temos, de forma alguma, ninguém de nós tem aqui, o poder divino, o sobrenatural, de fazer com que alguém fique no nosso lado a vida toda, o tempo todo. Eu sou obrigado aqui a passar uma experiência que eu passei alguns dias atrás, de uma pessoa que faleceu da minha família, é minha sogra, uma pessoa extremamente querida, eu adorava ela, mas ela partiu. Ela faleceu, desencarnou na quinta-feira e na sexta-feira ela ia completar 92 anos. Já se percebia que não tinha mais condições de existência carnal, mas ela estava lúcida até 2 horas antes. 3 horas, 4 que seja. Foi uma pessoa extremamente consciente, sensata, coerente em sua existência toda e também até na hora de desencarnar. Eu aprendi. Aprendi com isso, com ela, muito, muito aprendi. Aprendi no momento do sepultamento, observando aquelas pessoas que já tinham dentro dela a ideia de que as pessoas partem, mas não vão ficar aí. Elas partem para algo maior, partem para uma existência onde ela vai ter uma existência espiritual, onde ela vai partir para o novo caminho dela. Então, pessoas com seus semblantes macios, seus semblantes serenos. Outras pessoas, então, eu percebi seus semblantes chorosos, sofridos, extremamente acabrunhados. Por quê? Porque eles não tinham, de repente, dentro deles a ideia de que lá só está um corpo, só jaz um corpo, só um corpo. de 92 anos, gente. Mas que o espírito dela já estava muito longe daí. Já estava em outras paragens espirituais. Então, para a gente tentar aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Nós não podemos querer não aceitar a realidade de uma futura separação com o meu pai, com a minha mulher, ou quem sabe com o filho meu, ou com um parente, com um tio, com quem quer que seja. Por quê? Porque não é de nossa vontade. A nossa vontade pode fazer com que a gente adquira mais conhecimento, que a gente consiga, através desse conhecimento, fortalecer a nós próprios, fortalecer a nossa mente, o nosso espírito, e fazer com que, através desse nosso fortalecimento, a gente ajude quem parte. Através da nossa vontade, da nossa consciência serena, lógica, coerente, para fazer com que, através do nosso pensamento e energias positivas, saudáveis, fazer com que essas pessoas que partem, que se separam de nós, partam aliviadas. Partam cientes de uma vida bem vivida e de uma vida em que cumpriram com suas tarefas. Então, fica aqui uma proposta de reflexão de que se estude, a questão das separações, porque a morte, o desencarne, é uma coisa extremamente natural. Ela não tem nada a ver com coisa religiosa. A morte não tem nada a ver com religiosidade. A morte tem que ver simplesmente com a ciência. A ciência. E as leis naturais. E aqui está uma lei, a lei da morte. Que é uma lei divina, uma lei natural. Então, nos momentos que a gente começar a pensar de que um dia nós vamos ter que nos separar de alguém, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que colocar acima de tudo aquela questão de que nossa vontade não vai valer nada. O que vale, vale é a vontade da gente fazer em vida para essas pessoas aquilo que a gente pode fazer em vida. Porque depois que eles forem, bom, aí tem muita gente que começa a rezar um monte de missa. Pode resolver um monte, não sei. Mas o que tem que se fazer é em vida. Porque depois eles partiram e eles estão em outras paragens. Estão em outras órbitas espirituais. Bom para eles.